Como não podemos deixar de motivos achados de debater também, foi a questão das eleições presidenciais, que estão cada vez mais próximas, não é? E particularmente lá está neste quadro em que, onde foi possível e quando se concretizou a interrupção do caminho de desastre nacional que vinha a ser prosseguido com a política de direita do PSD e CDS, importa agora trabalhar para a sua consolidação e, portanto, as eleições da Presidência da República assumem também aí esse cariz ainda mais importante. Creio que todos estes acontecimentos, desde as eleições até agora, ajudaram a esclarecer a importância da instituição Presidência da República e o papel que ela pode desempenhar pelo bem ou não da vida de todos nós, todos os portugueses. Não, é? Não nos podemos esquecer que foi graças, não é, entre aspas, a este Presidente da República que o país viveu toda esta situação desde o dia das eleições, desde o dia 4 de julho, até à indigitação e à tomada de posse do governo que tinha condições de governar, tinha a base, pelo menos, tinha pelo menos as condições para iniciar as funções do governo PS. E se vivemos todo este período, foi graças à intervenção deste Presidente da República que, pronto, podemos dizer que pelo menos em coerência com o seu mandato, agiu e continua a agir em contrário da Constituição, ao contrário do próprio juramento que fez de cumprir e fazer cumprir a Constituição. E, portanto, voltamos a afirmar a importância destas eleições e a importância, obviamente, da candidatura de Edgar Silva, não é? Pela sua candidatura, uma política que defende uma política patriótica e de esquerda, não é? Uma política capaz de responder aos interesses da população. Nós estamos cientes e sabemos, obviamente, que de acordo com a Constituição, não é o Presidente da República que governa, mas também sabemos que o Presidente da República tem e deve ter um papel importante nas políticas e na ação de tudo o que se passa no nosso país, incluindo também a política governativa, não é? Nós sabemos que também foi graças a este Presidente que este governo, o governo anterior do PSD e do CDS, continuou em funções, não é? Depois de todas as grandes manifestações, depois de toda a erosão da sua base social de apoio, apenas permaneceu em funções graças a este Presidente. E, portanto, esta instituição merece alguém que realmente a dignifique e faça cumprir a nossa lei mais importante do país, a Constituição da República Portuguesa. Temos desenvolvido também aqui no Distrito uma ampla campanha de divulgação da candidatura, com várias ações de esclarecimento e de divulgação das principais ideias desta candidatura. Já realizámos também comício em São João da Madeira, também amplamente participado, e gostaríamos também de chamar a vossa atenção e, obviamente, convidá-los a estar presente no jantar comício que iremos realizar no dia 18 de dezembro em Salreu, ou seja, em Estarreja, e, portanto, desde já esperamos contar com a vossa presença para este jantar comício. Nós estamos com uma agenda bastante preenchida de divulgação da candidatura, um pouco por todo o distrito, e, portanto, também esperemos contar com a vossa intervenção, com a vossa divulgação das iniciativas que vão ser alvo também aqui no distrito. Gostaríamos apenas de salientar mais um ponto importante, que são também outras eleições que se adivinham no distrito, as eleições à Câmara Municipal de São João da Madeira. Como nós sabemos, surgiram devido a alguma dramatização da situação local e talvez por algum tacitismo eleitoral por parte do PS, e, portanto, mais aqui se torna mais nua, não é, a importância do voto da CDU e da importância do reforço dos eleitos da CDU. Não é? A CDU, a sua intervenção, a sua ação, não se rege por fins eleitoralistas ou meramente eleitoralistas, mas sim naquilo que é e naquilo que vai aos interesses da população, neste caso de São João da Madeira. Também tivemos eleições há pouco tempo na Assembleia de Freguesia de Vates e Santo António, umas eleições que também não foram muito divulgadas, digamos assim, mas que também queríamos também saudar, obviamente, todos os ativistas que colaboraram da CDU, não é? Todos os ativistas que colaboraram para as eleições, e tendo em conta a grande abstenção que se realizou, também gostaríamos de valorizar também a estas eleições. E pronto, estamos abertos a mais alguma questão que queiram colocar. Já agora, fazendo uma leitura em relação às eleições presidenciais, o facto de ter havido um acordo para o governo, e tendo a esquerda tantos candidatos e estando tão dividida, não seria vantajoso também haver um consenso em relação a um único candidato? O facto de haver várias candidaturas no campo, entre aspas, à esquerda, não é? Que se chama à esquerda, não divide, dizendo assim, muito pelo contrário, não tem esse efeito. Quanto mais candidaturas houver, melhor, não é? Por um lado, mais hipóteses as pessoas têm de encontrar o candidato que melhor responde aos seus anseios e que crê estar em melhores condições de dar essa resposta, não é? E portanto, esta candidatura tem valores próprios, não é? Com objetivos bem definidos, não é? E, portanto, tem todo o sentido a continuação desta candidatura. Não inviabilizamos, não impedimos, obviamente, não falamos da candidatura dos outros, mas esta candidatura tem as suas razões de ser, conforme está escrito na declaração de candidatura, e o facto de haver vários candidatos é por si só positivo, não é? E pelo contrário, não dispersa os votos antes dá mais possibilidades, digamos assim, de cada um dos candidatos poder ter mais força e estar em melhores condições de defender os interesses que defende.